Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 15 de 12, estamos à metade do mês de dezembro. O nosso programa é de 1087 e nós estamos aqui para entrevistar a nossa querida amiga Mara Brasil. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos amigos. Bom dia a todos aqui da mesa. Paz e alegria em todos os corações. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luiz e Vida e ao Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e da tenda também Pai Jeremias e Vó Catarina, juntamente com o Grupo Castelã. Como o Rui falou, hoje a nossa irmã Mara Brasil está aqui, ela está lançando o livro Os Caminhos das Reencarnações, nós colocamos esse título, nós vamos conversar aí muitos assuntos, falar principalmente, claro, sobre reencarnações. Faça suas perguntas, entre aí no nosso, nas nossas redes sociais para a gente bater esse papo aqui até as 10 horas da manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Para você que está escutando a gente aqui pelas rádios, web rádios, Web Rádio Semente de Amor, lá de Mato Grosso do Sul. Já mando um bom dia aqui também para a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. Então a gente agradece aqui também a participação dos nossos ouvintes que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, pela web Rádio Semente Amor, pelo canal do YouTube também, pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, e pela web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. A gente já deixou aqui, hoje a gente está sem o Tião aqui nos telefones, mas se você quiser, a gente transformou esse número aqui, 12-3921-3009, em WhatsApp. Então você pode não ligar aqui pelo WhatsApp, que a gente não vai conseguir atender, mas se mandar mensagem para esse número, adicionar esse número aqui, vou colocar novamente para vocês verem. Então é o telefone, adicionar aí como WhatsApp, telefone 12-3921-3009. Ele virou o WhatsApp, então vocês podem mandar mensagem que a gente vai lento aqui e dizer que quer participar do sorteio. É só entrar aí no WhatsApp e mandar mensagem pra gente, tá bom? Se a gente tiver um número aí de gente participando, a gente sorteia hoje um livro. Além disso, a gente já colocou a enquete. Então a enquete aqui no YouTube é: você já sentiu que possui lembranças de vida passadas? De vidas passadas? Então deixa aí a sua opinião. A gente comenta depois no final se você já sentiu que possui lembranças de vidas passadas. Então hoje a gente vai falar sobre o tema, bastante gente aqui participando, e deixe então o seu recado e participe aí via WhatsApp com a gente. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mara. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, psicografia de Jorge Reis, mensagem de Tiaguinho. Vamos ao item 21, gratidão. Em todo instante da vida, demonstre sua gratidão. Quem é mal agradecido é refém da escuridão. A pessoa agradecida vê no outro o seu irmão. Queridos vivencianos, hoje nós estamos recebendo nossa querida amiga e irmã Mara Brasil, do programa 1087, que vem nos falar sobre os caminhos da reencarnação. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós vamos saudando ao Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos de aprendizados para, no decorrer de nossa caminhada, colocá-los em prática, a fim de que cresçamos e evoluamos naturalmente, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será os caminhos das reencarnações. E nós estamos aqui com a Mara Brasil, que é palestrante, é médium, é também autora de 4 livros já publicados, e Caminhos é o mais recente livro da nossa querida irmã Mara Brasil. Bom dia, Mara Brasil. Bom dia, que a paz esteja entre nós. Mara, vamos chamar de Mara só, né? Mara Brasil, Mara Brasil, Mara Brasil. Aqui ela é nossa amiga, por isso que a gente está falando isso, né? A Mara, ela é daqui mesmo, da nossa cidade, não nasceu aqui, de Mogi das Cruzes, mas está aqui em São José há muitos anos, é empresária há muito tempo aqui em São José dos Campos, atua no Centro dos Espíritos há muitos anos, é dirigente de Câmara de Desobsessão, né? Há muito tempo também, tem muita experiência dentro da mediunidade, assim. E ela lançou mais esse livro, a gente já conhecia os outros livros da Mara. Esse livro demorou muito para ser publicado, porque eu estava olhando ali a data do prefácio, é de 2014. Quem fez o prefácio para ela foi o nosso irmão Allan Krambeck. É, né? E eu lembro também que ela me Saudoso Allan Krambeck. É, ela me deu também um livro para mim antes, né? O livro ainda digitado em sulfite, para poder eu dar uma lida, dei uns palpites, um monte de palpite para a Mara. Falei, nossa, a Mara ainda vai pegar mal comigo, que eu estou me metendo, dando palpite demais no livro dela. Eu já tinha experiência, já, né? E eu dando palpite, um monte de palpite. Mas aí ontem ela lembrou, né, disso que a gente Mas tinha... Mas sabe por que que eu pedi para... Porque me perguntaram assim, por que que você pediu? Porque eu pedi para você e para o Mauro Biazeto, né? Biazeto. Fazer a revisão doutrinária. Mas por que que você pediu? Você não confia no seu mentor? Eu falei, lógico que eu confio. É que o suposto leitor pode ficar na dúvida. Será que o que contém aqui nesse livro está de acordo com a doutrina espírita de Kardec? Então, eu dei para 2 ícones, né? do espiritismo para fazer a revisão doutrinária. E os dois ficaram, falaram, olha, não tem o que mudar. Deu um pitaco porque ele adora dar pitaco, né? Mas eu não mudei nada, não. Não, mas aí a história era muito... Eu gostei bastante da história, né? Era muito interessante. Mas aí nós não vamos ficar aqui só falando do livro. Vamos falar de reencarnação mesmo, pela essa experiência que a Mara tem, junto com o Rui aqui também, a vida toda em desobsessão. Mas, Mara, depois do quarto livro, quer dizer, você teve a ideia de fazer esse, né? De chegar para você. Uhum. Como que você é abordada pelo mentor? É o mesmo autor espiritual de todos? De todos, não. O segundo livro... o primeiro e o segundo não foi do Leonardo, né? Uhum. Foram outros espíritos. Mas o terceiro e o quarto, sim, foi do Leonardo. Tanto é que é quase que uma sequência desse terceiro para esse aqui. É quase uma sequência. Esse outro, qual que é o nome mesmo? Sol de Cada Manhã. É o mesmo personagem Jade daqui que continua ali, né? É uma continuação, mas uma história diferente da outra. Dá para ler os dois separados, sim, sem problema, sim, né? Mara, e também... qual o enfoque mesmo da história? A história se trata de um planejamento reencarnatório. Uhum. Porque todos nós temos, né, um planejamento para reencarnar. E aí, nesse livro, ele ajuda essa aluna dele, que ele chama de aluna, de pupila, né? Que, na verdade, é o mentor dela, que está ajudando. Ela está no plano espiritual. O livro começa no plano espiritual e termina no plano terrestre, né? Então, é todo desenvolver desse plano reencarnatório. É bom lembrar que o planejamento é feito, mas ele não é um determinismo. Uhum. Né? O único determinismo que existe no universo é o progresso. Isso é uma lei que todos nós estamos, né, sobre ela, mas... o planejamento a gente pode mudar segundo o nosso livre-arbítrio. Então, todos nós temos, mas nem todo mundo segue. Não, mas é muito legal isso, porque para a vida da gente é como se existisse vários planos, né? Se não der certo um, você tem a opção de outro. E a opção de outro depende de cada um de nós mesmo, né? Agora, quando a gente sai de lá, Mara, quando a gente está lá nesse planejamento, é muita coisa envolvida que a gente nem imagina, né? Com certeza, tudo que a gente pode imaginar, assim, pai, mãe, filho, amigo, irmão, todos, e o que que vai fazer, o que que vai deixar de fazer, quais são os objetivos que a gente quer alcançar, os sentimentos que a gente vem trazendo dentro da gente, né? Os defeitos, os resgates que nós temos que fazer, porque por vezes a gente tem que resgatar algumas faltas, porque para Deus, né, a gente tem que pagar o mal com o bem maior. Nunca é olho por olho, dente por dente, né? Não é assim. Então, quando eu venho resgatar uma falta, eu venho fazer para aquela pessoa que eu prejudiquei um bem maior. Porque, como diz Paulo, o amor apaga uma multidão de pecados, né? Então, é assim que funciona. Então, geralmente, o planejamento é feito em cima disso, né? Dos nossos resgates, para que nós possamos eliminar as nossas dívidas, né? Desta forma. Bacana. Outra coisa também é assim, na hora é muito complicado, né, Mara? Assim, na hora de você vir, que parece que o que dá a entender pra gente é que nascer é pior do que morrer. Né? Eu acho que não. Depende da vida que você vai ter, né? Não, mas olha só. Quando a gente está aqui agora, nós estamos aqui agora, você fala, pratica o bem, faz as coisas certas. A gente vai ficando velho, vai ficando velho, vai ficando velho e morre. Tem jeito. Normal. Lá não. Lá você está em plenitude, você está ativo pra caramba, está tudo. Às vezes está feliz pra caramba, está desenvolvendo um projeto, está trabalhando, está vivendo com a família. Tá, a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Mas aí daqui a pouco fala, ó, tá na hora de você ir lá. Aí chega lá. Será que eu vou conseguir? Em que família que eu vou nascer? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou conseguir trabalho? Vou nascer lá no Brasil, será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir estudar? Será que quando eu casar eu vou conseguir dar educação suficiente para os meus filhos? E aquelas coisas que eu tenho que desenvolver, será que eu vou conseguir vencer? Pois é, mas é isso que nos faz crescer, né, Jorge? Tem que ser isso, mas eu tô falando. Mas olha a preocupação da gente. É assim mesmo. É um grande desafio. E muitas pessoas se propõem, né, na hora do planejamento, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e planeja um monte de coisa. E chega aqui na hora, foge dos desafios que a gente se propõe, né? É, quer dizer, a gente perde a oportunidade, né? A gente perde também. Eu estou falando isso no sentido figurado, é muito difícil nascer, eu não tenho dúvida disso, mas a gente sabe que só vai progredir se nascer, né? Se reencarnar. E também tem os protetores, né? Os com amigos, certeza, tem todos os amigos, eles, tanto encarnado como desencarnado, que está aí para dar força para a gente. Então, né? Nesse livro, a beleza, a mensagem, uma das mensagens mais bonitas que eu percebi, é que nele inteirinho a gente percebe a beleza do plano espiritual nos cuidando, o amor do Pai Celestial nos enviando anjos, enviando amigos, mentores. Porque a gente já nasce com um anjo do lado, que é a mãe, né? Isso, que é a mãe, claro. E o pai, que são os primeiros que nos recebem, né? E todos aqueles que passam pela nossa vida, que nos levantam do chão, que às vezes a gente escorrega mesmo, e nos dão uma força lá na frente, e os caminhos vão, e o universo, né, conspira para a nossa felicidade, conspira porque o plano que a gente fez, a gente consiga executar. Né? Seja ele de resgate, seja ele missionário, seja o que for, sempre nós teremos essa ajuda, ninguém está sozinho. Mara, olha só, a gente tem todo esse planejamento lá, mas parece que para uns é mais difícil do que o outro, não no sentido espiritual só, e com certeza é isso também, mas no sentido de ambiente, por exemplo. Sim. Então, um nasce no lugar que é propício para ele se desenvolver, outro nasce no lugar que, Deus me livre, ninguém quer aquele lugar. E aquela pessoa, assim, parece que a sua rota, o seu caminho está traçado ali naquele lugar. Mas existem tantas barreiras. Nós chamamos uma reencarnação de reação expiatória, né? É, mas olha só, imagina uma criança que nasce num lugar onde só tem marginalização, tudo. Ela veio ali para passar no meio daquilo, mas será que ela não tem muito mais dificuldade do que... Será que o meio também não influi demais no desenvolvimento? Com certeza, mas a gente, quando reencarna, a gente reencarna naquele mundo em que você, da última encarnação, que você teve... pessoas afins, né? Porque o pensamento atrai, certo? Então, foi ali a última vivência dela, foi ali a última vez que ela pisou na Terra teve relacionamentos, deixou dívidas, né? E que ela tem que resgatar. Então, ela tem que voltar para o mesmo ambiente para que ela possa... porque muitas pessoas que nascem em ambiente pouco propício, né, acabam saindo dali, né, conseguem dar um passo à frente e para diante. E outras se enrolam ainda cada vez mais, né? Mas vai depender de cada um mesmo, do desenvolvimento intelectual, espiritual e moral de cada um. O que a gente vê também, Mara, isso aí é exemplo que a gente vê na cara. Tem gente que nasce num ambiente mais inóspito que a gente pode imaginar. Sim. E depois, quando você vai ver lá na frente, não acredite que uma pessoa tão, assim, espirituosa desse jeito, nasceu num lugar assim, né? E você também vê gente que nasceu num lugar que tinha tudo para dar certo e não deu certo. Você vê também isso. Certo. Mas a gente fica muito assim, constrangido ao ver a grande quantidade que nasce. Por exemplo, a gente vê as filmagens lá da África, né? Quando vê aquelas crianças lá tudo passando fome, passando necessidade, aí fica lá, falei, aqueles espíritos devem ser muito mais fortes que eu, que eu acho. Nesse livro aí tem um capítulo chamado Bem-vindos à Serra Leoa, que fala exatamente da situação de uma criança de lá e explica o porquê que essa criança está lá. A gente não pode falar, porque eu vou contar o livro, né, Jorge? Aí não tem graça. Serra Leoa, da onde que é? É da África do Sul. Né? É. Ah, onde tem aquele negócio, aquela questão dos... É, dos diamantes, isso, né? E tudo mais. Aquele filme que teve também. Isso, sobre tem diamantes. Até um filme, né? Acho que chama Diamante de Sangue, uma coisa assim. É, isso. É daquela região lá, acho que naquela época que ocorre essa eles estão. Em Serra Lua está em guerra civil, né? E ali é difícil o lugar que você não vai ter, né? É também difícil, né? Mas cada um tem os seus resgates a fazer. Eu penso, particularmente, isso é uma coisa minha, eu penso que um dos desafios maiores é quando você vem com muito poder. Uhum. Sabe? Porque muito poder cega. Muito poder desvia a nossa... Né? Tem que ter muito, muito cerne, né? Muito... convicção moral, muita moral, para suportar as tentações de um poder imensurável. É, eu acho que é o poder, né? O poder, o dinheiro, a fama, né? Tudo isso poder é como político, uma tentação, né? Como uma tentação, né? Pro espírito, né? Muita. Quando a gente encarna. Parece que assim, a gente vem com uma programação, claro, alguns, né? Não sei se tem merecimento para ter uma programação, para vir com uma missão, alguma coisa assim. E acontece que essas tentações tenta frear, né? Ou tenta interferir mesmo, porque né? É aprovação, né? Porque tudo tem que ser avaliado, né? Porque nós estamos num mundo de expiação e prova. Então, no caso, quando a pessoa vem com grande poder, etc., ela está sendo provada mesmo. Ela está passando por uma avaliação. Então, eu vou te dar todo o poder para você fazer coisas belíssimas. E a pessoa faz coisas horríveis, então ela foi reprovada. Eu tenho uma visão de poder assim, por exemplo... O poder ele pode ser uma ferramenta dos dois lados. Sim. Né? Por exemplo, se a gente olhar Jesus, ele tinha poder. Muito. O Chico Xavier tinha poder. Eurípides Barçanufo tinha poder. Mas é uma ferramenta. Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Porque eu vejo o poder assim, é você conseguir que os outros façam aquilo que você quer. O que Jesus queria? O bem para todos nós. Com certeza. Mas ele queria mobilizar todo mundo para dar um salto e em direção à evolução espiritual, ao reino de Deus, né? E tudo mais. Ou seja, ele exerceu um poder porque ele conseguiu mobilizar milhões de pessoas até hoje, né? 2000 anos. Então ele tem poder. Né, que é conseguir fazer o que ele queria. Uhum. Né? Claro que muita gente ainda hoje, milhões, bilhões, ainda não estão no caminho. Mas né, ele da vida, conseguiu. Da luz. Então, Deus nos dá os talentos. E isso, né? Serve para o dinheiro, serve para a fama, serve para tudo também. Para inteligência, né? Então, nós temos os nossos talentos e temos que desenvolver esses talentos, utilizar esses talentos para o bem. Né? Então seria o mesmo, eu tenho um talento para escrever, vamos supor, né? Embora ele seja totalmente ditado para mim, mas você tem que ter uma certa facilidade para fazer isso. E vamos supor que eu usasse isso para uma coisa ruim, né? Que levasse pessoas a pensar coisas que não deviam, né? A transviar ideias. Então, é isso. Nós temos aqui no planeta de expiação e prova o bem e o mal à nossa disposição. E o nosso livre-arbítrio é exatamente... Você pode escolher entre o bem e o mal. E nós estamos sempre diante dele, sempre. Porque é essa a nossa provação. Mesmo que a gente não esteja mais espiando tanto, né? Que a gente tenha uma vida até que relativamente tranquila, né? Dá para levar. Só que nós temos as nossas provações, né? A gente está sendo provado. Você vai fazer o quê com seus talentos, com tudo que você conseguiu? Vai ser egoísta, vai ser avarento, vai influenciar negativamente. Então, você vê muitos YouTubers influenciando negativamente. Exato. Eles têm uma responsabilidade muito grande sobre isso. Sobre um poder, né? Sobre o poder que eles têm de influenciação. que é um dos poderes maiores, né? Influenciar massas. É, levar de um lado para o outro, né? Eu penso assim, eu vejo, por exemplo, essa questão, que é muito importante, né? Do que corrompe, né? Muita gente fala assim, não, o dinheiro corrompe as pessoas, né? O dinheiro, eu não acho que o dinheiro, por exemplo, ou até o poder, né, ele corrompe. Eu acho que ele evidencia o caráter das pessoas. Ele tenta, né? É aquele assim, cafetinho. Por que que eu falo evidenciar? Ele deixa evidente, ele mostra mais fácil quem a pessoa é por dentro. É verdade. Então, se a pessoa é por dentro uma pessoa que tem caráter, que tem moral elevada e tudo mais, claro que hoje a gente está no caminho, né? Está desenvolvendo. Mas ele causa mais, por exemplo, o dinheiro, a pessoa que tem um caráter ruim, ele vai causar muito mais estrago com dinheiro, acesso, com poder. E com poder, do que uma pessoa que não tem um caráter bom, um exemplo, né? Ou sem disso dinheiro, sem Hitler, poder. Né? O Hitler era. Ele tinha um poder imenso e totalmente. E parece que ele corrompe, mas o que ele faz, ele evidencia, ele mostra, ele dá é mais a prova, força. É avaliação, né? Dá mais força e a pessoa a pessoa que tem um caráter evoluído, por exemplo, vamos falar, Chico Xavier. Né? Com poder, ele, por mais que ele não tinha dinheiro, né, mas o dinheiro chegava até ele. Chegava. Né? Então, mas ele não usava aquele dinheiro para benefício próprio. Não. Então, ou seja, ele usava o dinheiro para todas as obras. Correta, tanto, né? Tanto que ele ajudava todas muita as instituições de caridade que ele podia. Que ele podia. Ele chamava, muitas, por exemplo, aliás. Ele conhecia empresários que chegava até para ele e falava, olha, eu te ajudo, ó, eu recebi uma carta de um filho meu, te ajudo com a quantia que você quiser. Ele falou, então ajuda ali o Hospital do Fogo Selvagem. Então ele direcionava, né, para instituições que não era dele. Olha só, a instituição, não, ele, a instituição, ele não, a instituição não era dele. A gente era, não precisa era do, mesmo de muito, né, para viver. E instituições que necessitavam, não eram instituições ricas. Ele ajudava instituições que precisavam. Davam mesmo, então, né? ele pegava, ele foi no programa da Hebe, por exemplo. O programa da Hebe, ele recebeu a Hebe deu um cheque, porque eles dão um cheque para todo mundo que participa. O que ele fez? Ele não ficou com o dinheiro, ele já entregou lá para a Suzane, lá do Rio de Janeiro, que tinha uma obra social. Olha. E falou, entrega para as crianças aí. Todo o dinheiro foi direcionado para eles. Então, ele sempre ele fazia assim, exemplo, direcionava. Né? Um exemplo. Direcionava. Mesmo. Então, uma pessoa que, com poder e com dinheiro, evidencia o caráter dele. Uma outra coisa que também é uma tentação muito grande e que sempre a pessoa, dificilmente ela não escorrega, é a aparência física, né? Quando a pessoa vem numa beleza exuberante, muito sensual e etc., acaba, você vê Marilyn Monroe, ele acabou suicidando-se, né? Então, é realmente, às vezes a gente fala assim, eu queria ser muito rico, eu até brinco com meu marido, ele gosta muito de jogar na loteria, sabe? Joga sempre. E eu dou risada, porque eu acho que não tem nada a ver. Mas assim, eu falo, eu não quero que ele ganhe. Não quero. Não quero mesmo, porque eu acho que o dinheiro vai atrapalhar o desenvolvimento dos meus filhos. Vai atrapalhar, eu tenho certeza que vai, não pode. Tem um amigo nosso, então, que eu falo, olha, se esse daí ganhar, perdemos ele. Pode esquecer, perdemos. Mara, esse pessoal assim que pensa igual a você, deixa meu nome com eles, por favor. Né? Quando ganhar, já passa para mim, passa para o pessoal direto. O pessoal da empresa faz bolão. Olha, ganhar um pouco é gostoso, né? É, claro. O suficiente para você passear e fazer algumas coisas, algumas benesses, dá né? Pra mim vai ser feliz. Agora, ajudar um monte de gente, se você é legal ganhar, isso, se né? Se você ganhar, você já tem que arrumar um staff para você legal. Não igual o cara que ganhou 200 milhões em novembro, né? Ganhou 200 milhões, continuou com a mesma vidinha dele, foi lá no dentista popular. Morreu. Deu um infarte nele lá, ele morreu na hora. Não tinha nem um mês que o cara tinha ganhado 200 milhões. Imagina o Neymar, tá por exemplo. Economizando. O Neymar, a cada minuto, ele ganha aí um dinheiro que a gente ganha, às vezes, em um ano, por minuto. Uhum. Né? Então, realmente, ele está passando por uma provação muito grande. A prova da riqueza é muito maior do que a prova da pobreza, né? Sim. Mas veja só, eles também vieram com essa missão. Então, se eles falhar, é problema sim, deles. Problema, né? Que a gente vai conhecer pessoas que foram trilionárias, que fizeram muito bem para a humanidade. Então, cumpriram o que tinha que cumprir. O que a gente tem que ver assim, todo mundo tem o direito de ter também. Tem. Né? O livre-arbítrio, né? O jeito que emprega as coisas é que vê se está correto. No caso do, vamos lembrar, de Ayrton Senna, ele até hoje tem entidades, né? Fundação Ayrton Senna. Fundação Ayrton Senna. Silvio Santos. Antônio Emílio de Moraes. Muita gente. E a gente vê o... Porque o bem que um milionário faz é aquilo que ele está proporcionando à sociedade. E Silvio Santos, se você for ver o que ele proporcionou pra, de empresa que ele criou para dar emprego, exatamente. Antônio Henrique de Moraes, que é a família dele toda, aí ele trouxe o legado da família e deixou aí. Então, o que acontece? Porque a riqueza muda de mãos. A própria doutrina espírita fala isso. Se o cara não empregar mal, daqui a pouco passa tudo. A gente vai conhecer famílias nossas aqui no Brasil que no começo do século XX eram trilionárias e hoje eles não têm nada. A família não tem mais nada. É outro tipo de provação também, né? Então, que é da humildade de você estar num patamar e cair para outro. Uhum. Esse impacto, muitas pessoas passam por isso, por esse tipo de provação. Agora, né? Eu só tá acho, lá em cima e cai. Eu só acho o seguinte, que riqueza não é resgate. Riqueza é prova. Entendeu? Se você veio nessa prova, você veio para... Você tem capacidade de cumprir. Porque se fosse resgate, eu queria vir com esse resgate também, entendeu? Resgatar na riqueza. É bom, né? É. Então, mas a gente não pode reclamar da nossa vida, claro que porque não. A nossa vida é claro ótima, não, né? Agora, o Chico Xavier jogava na loteria toda semana. É. Entendeu? Provavelmente pra ele poder distribuir depois. Provavelmente por isso é isso. O que aconteceu? Ele nunca ganhou, né? Não, o pai dele, ele conta no Pinga Fogo. O pai dele chegava nele e falava assim: poxa vida, por que que você não pega um dinheiro pra gente? Ele falou: mas eu não posso pegar o dinheiro, os livros são dos espíritos, os espíritos passam pra gente, esses livros é tudo pra doação, tudo coisa. Ele falou: não, mas pra que é pra doação? Pra quem? Pros pobres. Ele falou: então, tem mais pobre do que nós? Não dá pra gente mesmo. Mas não pode, o livro não pode sair pro povo, a gente tem que se virar do jeito que a gente quer. Ele falou: esses espíritos seus são espíritos muito atrasados. Ele falava: espírito muito atrasado. Olha só, espírito que viveu lá no Egito, naquela época, nem os nomes são errados. Olha só o nome do homem. Emmanuel, o nome certo é Manuel, e fica chamando o cara de Emmanuel, entendeu? Então ele falava assim: mas não tem problema, falava pro Chico, não tem problema, vai cuidando da sua vida, vai cuidando dos seus espíritos aí, fazendo as coisas, pode deixar que eu tô perto de morrer mesmo, e eu vou morrer, e como eu conheço bem da Loteria Federal, naquela época era só Loteria Federal, eu vou parar a roda para você, pode jogar que eu vou parar a roda e vou deixar você bem, você vai ganhar na loteria. Daí ele jogava para ver se ele... Vai que Chico o papai falou, ajuda. O Chico Xavier falou: de modos que eu tô jogando até hoje, mas nunca ganhei. Então ele não conseguiu parar a roda lá, não. Mas isso tudo aí, a personagem Jade, em outra encarnação, ela era princesa, né? Ela era uma princesa, então ela viveu num lugar assim de... E mesmo assim, sendo uma princesa e tendo um desenvolvimento razoável, moral razoável, mesmo assim ela tem que fazer alguns resgates para poder encarnar como ela quer. Então é... Mara, o livro Sol de Cada Manhã é muito legal. É. Né? Ele é muito legal, assim. Dos outros dois, o que eu mais gostei foi esse terceiro, que é o Sol de Cada Manhã. É. Foi o que eu mais gostei, assim, da história que você criou. Mas é também o próprio autor evolui também, né, Mara? A gente vai evoluindo de um livro para outro, né? É. Eu já escrevi um outro livro que eu não editei ainda, tô escrevendo, reescrevendo ele, né? Mas depois de algum... Talvez o ano que vem a gente pense em dar uma, uma remodelada nele e lançava. A gente não para, né? Legal, achei aqui o sol de cada manhã também. Aqui no Amazon, tô colocando aqui no link do YouTube. Depois vai estar aqui na descrição, tá? Os dois livros. Tem que comprar na Amazon mesmo, porque não tem mais fisicamente falando, não, né, Mara? Já tá esgotado, fisicamente, né? Tem pouco, porque eu vou fazer os lançamentos nas casas espíritas, que inclusive na sexta-feira, dia 20... Isso, Mara, é bom lembrar. Sexta-feira que vem, a Mara estará conosco lá na AME, né? Associação Maternal Espírita, é dia de trabalho lá na AME. Então a gente vai levar ela para fazer, conversar um pouco com o pessoal sobre o lançamento, né? Sobre então, outras coisas também. Isso, o que quiser perguntar. E daí lá eu levarei alguns livros físicos, né? Se o pessoal quiser para dar presente de Natal, é legal, né? Então já estamos convidando vocês que quiserem ir lá na AME, sexta-feira. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350 Bosque dos Eucaliptos. Né? Então, 7:30 da noite, a Mara estará lá comigo, com o Carlinho. Estaremos lá junto com ela para ela conversar um pouco sobre o livro conosco lá. Então, vai compareço ter... lá. Vocês aproveitem e vê o Carlinho para ver comprovar como que ele é mais feio de vai ter manifestação. Vai ter manifestação de efeitos físicos, então, lá, então, do livro? O livro é físico. E agora você tem que falar que é físico, né? Porque a exceção é física. É tudo no digital, né? Tudo no Kindle. Amazon é só e-book, né? Exatamente. Só e-book. Aí é bem baratinho também. Aí quero aproveitar também para convidar vocês para o nosso Evangelho de Natal, que esse ano nós estaremos retornando com o Evangelho de Natal. Do dia 24 para o dia 25, será de terça para quarta-feira. Então estaremos lá também na AME, rua Doutor Oscar Strauss, 350. O nosso palestrante e orador será o Mário Vinhas. O tema será Jesus e Maria. Eu coloquei aqui até no Vivência já o folderzinho. Vamos colocar outra vez. Coloca assim. Então, pessoal, a gente sempre ia, né? Muita gente sempre teve lotado na AME todos esses anos. Quando chegou na pandemia, nós paramos, porque a intenção nossa era que todas as casas começassem a fazer também, tipo assim, fazer um ano em um lugar, outro ano em outro, mas como não fazia, a gente foi fazendo. E o pessoal cobrou bastante, nesses anos que nós fizemos, cobrou bastante, então nós estamos retornando esse ano com o Evangelho de Natal, né? Teremos músicas, né? Teremos intercâmbio mediúnico, teremos lá as pessoas dando depoimento, mas é rápido, assim, tipo das 7 às 9 da noite. Dá para deixar a ceia de Natal em casa, chegar lá no Evangelho e voltar para casa tranquilamente. Vai ter fazer psicografia também? Não, psicografia dessa vez não. Justamente para a gente ser mais produtivo. Mas o que acontece? Muitas vezes a psicografia é espontânea. A Fernanda sempre fica preparada para isso. Às vezes tem uma mensagem. Às vezes tem uma mensagem de alguém, né? Sempre. Às vezes o Ari Rangel aparece lá. O Ari Rangel vem também e faz uma psicografia para a gente, para ali que algum mentor passa ali naquele momento e a gente lê também. Provavelmente pode ser que tenha, né? Agora a gente não pode. Psicografia a gente não pode garantir. É que nem o Chico falava, né? O telefone toca de lá para cá, né? Também. Agora vamos falar aqui quem está ali. Então, pessoal, estão convidados. Eu estou combinando com o Rodrigo para ver se a gente vai conseguir transmitir, fazer online, porque tem muita gente já cobrando. A Valéria, mesmo lá do Rio, já falou se ia ser online para ela divulgar para todo mundo. Mas depende muito do Rodrigo. Se o Rodrigo tem que ver a questão do computador lá, que é o que eu estava usando, que está meio falhando. Mas eu vou ver lá a situação e a gente dá um jeito. Até a semana que vem a gente fala, tá bom, Valéria? E o pessoal que confirma. Todo mundo aí tem perguntado. Pessoal de fora do Brasil, fora do Brasil e fora daqui, de São José dos Campos, tem perguntado se a gente vai transmitir. E a gente está combinando isso. Se der tudo certinho, a gente transmite também para todo mundo aí, tá bom? Vamos rodar aqui um pouquinho agora, falar das pessoas que estão ligadas. Senhor Rodolfo. Vamos. Rodolfo Alexandrino está dando paz e alegria aqui para todos nós. Um bom dia. Manuel Gouveia também. Iramir Marques, lá de Salvador, nosso irmão Iramir. Dando um domingo excelente a todos. Quando é que o Iramir vai vir no programa, Rui? Não, eu preciso conversar com ele, porque agora só para o ano que vem. O ano que vem, tudo bem, mas vamos marcar logo. Só o ano que vem, né? Falta muito tempo. Só daqui a um ano. Está longe. A Irene Maria do Nascimento, bom dia. Bom dia. Acredito, mas penso que reencarnação é um assunto que traz muitas dúvidas. Irene, só para falar para você o seguinte, reencarnação traz dúvida em quem não estudou, né? Isso aí. Então, a doutrina espírita oferece um manancial de informações para a gente não ter dúvidas sobre reencarnação. Agora, se a gente quiser sair fora da doutrina espírita, não é, aqui os espíritas que mais estudam reencarnação. Em outros países estudam mais reencarnação do que a gente, né? Por exemplo, só para a gente citar, o professor Emandra Nath Benergi nasceu em 1929, morreu em 1985. Ele era diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade lá na Índia. Ele iniciou uma série de investigações acerca dos diversos casos de crianças que se lembravam das vidas anteriores. Chegou a catalogar, oficialmente, cientificamente provado, mais de 3 mil casos. Então, não tem dúvida nenhuma sobre reencarnação. Ele não é espírita, não. É um estudo científico dentro de uma universidade. E, inclusive, no livro dele, nesse livro dele, tem a participação do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é um dos maiores pesquisadores aqui do Brasil, era de Campinas, eu acho. Dr. Hernani Guimarães tem 3 ou 4 casos que o Dr. Hernani pesquisou aqui no Brasil, que está no livro do Benergi também. Então, sem isso falar que ele teve aqui também, né, Jorge? Quem? Teve aqui no Brasil, sim, visitando o Chico Xavier. Sim, o Chico, exatamente, Xavier recebeu ele. Então é muito famoso isso aí. E outra coisa, estou falando de um estudo dele. Existem muitos e muitos outros estudos. Ian Stevenson, por exemplo, também, né, que é o autor daquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. É pesquisa científica, tudo sobre reencarnação. Estados Unidos. Então a gente tem muita dúvida quando a gente não tem muito conhecimento. Não é isso que eu estou querendo dizer de você, não. Viu, Irene, que nós somos amigos, mas às vezes tem dúvida muito em quem não conhece. Eu sei que você não tem, você colocou essa questão aqui justamente para provocar, eu sei disso. Então, as pessoas pensam dessa maneira, que tem dúvida. Agora, se você falar que é polêmico, aí eu tudo bem. Talvez, né? Ela esteja querendo falar de questionamentos da reencarnação. Que você pega a título de ilustração, nós temos um livro que é do Outras Novas Utopias. O livro é Novas Utopias, do autor lá do Nordeste, e o espírito é o Dom Helder Câmara. Esse livro foi tão importante que ele foi editado dando os direitos autorais para o Centro Espírita e para a Diocese, não sei se é de Pernambuco, está lá qual foi a diocese. A igreja aceitou o livro. É um livro do Espírito e a igreja aceitou, né? Para dividir o lucro do livro. E lá, o Dom Helder Câmara, tá? Ele que dá informações. Só a entrevista dele no livro, que é muito grande o livro, mas ele tem uma entrevista separada. Só a entrevista dele já é espetacular. E pergunta para ele lá, no plano espiritual, olha só, perguntado para ele no plano espiritual, o que ele acha da reencarnação. Ele não responde, ele tem dúvida ainda. E ele já está lá. Mas mesmo assim ele ainda tem isso na cabeça dele, ele tem essa dúvida, porque ele fala, como é que vocês querem que eu responda uma pergunta se eu acabei de chegar e não sei direito como funciona isso? Ele passou a vida toda aqui na Terra sem saber direito. Então não é porque ele chegou lá, de repente, que ele já vai acreditar, que ele já vai ter certeza, que ele já vai dar instrução sobre isso. Ele precisa se preparar para isso. Então é um assunto ainda polêmico, mas... No estudos tem muitos para tirar todas as nossas dúvidas. Tem um estudo muito bom também, Jorge, que é A Vida Triunfa, que é do irmão da doutora Marlene Nobre, que estuda as cartas do Chico Xavier e as veracidades também das cartas. Muito bom. Vou colocar o link aqui também. Já coloquei o link do Novas Utopias aqui no YouTube do Vivência, então eu vou colocar esse também da Vida Triunfa. E coloca também o livro, no livro é Vida Pretérita e Futura. Um impressionante estudo sobre reencarnação, que é o livro do Benergi. Vida Pretérita e Futura. É livro gigante, viu? Grande mesmo. Achei. Vou colocar aqui para. E tem casos, muitos casos aí, que estão já na televisão. Por exemplo, o livro lá do Mânica, né? É um caso real da menina que é um padre que acompanha ela. É Mânica, até no YouTube tem esse livro, Mânica. Mas Jesus falou, né? Uhum. Ninguém chega até o Pai se não nasceu de novo. Uhum. Exatamente. Mas aí não tem como. Aí é polêmico. Tem que ainda, nascer mesmo assim. De novo, né? Para nós não é polêmico, né, Mara? Para nós não é polêmico. Mas para as pessoas que não, não tem um conhecimento espiritual, é bem polêmico ainda, mesmo essa passagem, que aí a pessoa interpreta de outro jeito, fala que é a água do batismo, fala que não sei o quê, né? É verdade. Mas olha só, essas informações, tem muitos estudiosos, eu estou falando do filme Mânica, que qualquer um pode assistir, tem o filme lá também, Minha Vida e Outra Vida, que é de uma mulher que ela consegue descobrir o filho dela nessa mesma vida, que o menino foi filho dela, ela vai encontrar ele está super velhinho já. Uhum. Então, e ela começa a receber esses flashes e começa a pesquisar. Sabe, eu acho que o princípio da reencarnação, o principal para mim, né, é que mostra a justiça divina. Eu, quando eu tinha 13 anos, lá em Mogi das Cruzes, eu estava de férias, tinha 13 anos, com saúde perfeita, família estruturada. Meu pai tinha uma pizzaria lá em Mogi das Cruzes, então tinha tudo, até pizza, né? Então, uhum, era ótimo. Tudo acabava em pizza, né? Tudo acabava em pizza. Aí eu fui a pé da minha casa até o restaurante do meu pai, a pizzaria. Ele estava lá, eu pedi um dinheirinho para ele para tomar um sorvete, que eu estava de férias, uhum, aquele sol lindo. Então, imagina o cenário, né? Uhum. A hora que eu saio, eu me deparo com uma pessoa que hoje em dia a gente não vê mais isso, mas naquela época, que faz tempo, né? eu vi um homem. Ele não tinha as duas pernas. E ele não tinha cadeira de roda, ele não tinha nada. Ele se arrastava no chão. Então, ele estava sujo, maltrapilho, parecendo um pano de chão. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei estarrecida. Eu comecei a questionar tudo. Mas por quê? Por que essa pessoa está nessa situação e eu estou nessa? Por que que eu mereço isso e ele merece aquilo? Então, eu fui atrás de respostas. Naquela época, eu já comecei a buscar as respostas e eu só achei respostas da justiça divina com a reencarnação. Porque sem reencarnação, a gente não consegue, então, entender essas discrepâncias, né? Uhum. Como você colocou no início aí. Verdade, mano. Muito bem colocado. Só falar para a Irene que no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala sobre reencarnação, fala sobre a ressurreição, e o capítulo é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi isso que a Mara falou, né? É? Foi isso que a Mara falou. Mas está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, está dissecando toda a reencarnação, a ressurreição e os laços familiares. Né? Lembrando que o título, né, Rui? O título, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O título está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como é que se diz? O tema está dentro de todos os evangelhos. Sim, todos os evangelhos estão lá escrito isso aí, lá, né? Vamos continuar aqui. Me parece que na Bíblia Sagrada, né, foi retirado do contexto da Bíblia Sagrada a reencarnação, porque a esposa de um rei agora... Meu Deus. O Benedito Ferreira está falando exatamente isso. Foi no concílio do ano de 553. Isso, exatamente. A viúva Teodora. Esse negócio de reencarnação para ela, falando: nossa senhora, eu vou... É a viúva Teodora. Eu não vou querer reencarnar de novo, não, porque isso é muito complicado. Tira isso daí. Não, a história que fala, ela não é uma história assim que ela está escrita, mas ela vem sendo trazida, que aconteceu mais ou menos que ela era casada com o rei, mas ela tinha sido prostituta. Né? E aí o que que acontece? Como eles tinham a convicção na reencarnação, eles acreditavam na reencarnação naquela época, começaram a falar para ela: ó, quando você... Não, o que que aconteceu? Ela era prostituta, ela mandou matar as prostitutas para ninguém saber que ela era também. Começou a mandar matar. Aí todo mundo chegou e falou: poxa vida, quando você voltar, você vai ter que pagar tudo isso aí, você vai ter que acertar tudo isso, essas coisas, essas maldades que você está fazendo. Ela falou: ah, é por quê? Não, porque a reencarnação é assim. Ela falou: tá bom, então vou falar com meu marido, ele acaba com a reencarnação. Então ele tirou a reencarnação. Ele falou aqui que foi no concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano, a pedido da sua esposa Teodora, com vida irregular, proibiu a pré-existência da alma, a reencarnação. Então, e aí o que que acontece? Ou seja, política, né? Foi decisão exatamente. Política. E o que que acontece? Quando foi votado no concílio, aconteceu da seguinte maneira: para você votar um concílio, você tem um concílio que é de bispos, né? Todos os bispos, mas o Papa tem que assinar. E nesse concílio, o Papa não assinou. Então, você pode ir no Vaticano e procurar. Cadê a assinatura do Papa? Ele proibindo, ele acabando com a reencarnação. Nunca vai achar. Porque o Papa não aceitava desmanchar. O Papa queria continuar. Mas ele reuniu a maioria, tirou os que não aceitavam do lado e fez a votação do jeito e que ele pronto, queria. E né? Fez e colocou o que eles quiseram. Pronto. Vamos continuar aqui falando. Vamos o Silvio entrou aqui também, dando um bom dia a todos. Está dizendo que não vem hoje por motivo de força maior. Meus pêsames, viu, Sidney? A Yolanda Gazon, nossa amiga Yolanda de Uberaba, está aqui com a gente também, a Vera Barbosa, o Aécio César também, uma ótima reflexão desse domingo. O Aécio lá de Sete Lagoas, a Maura Russo, aqui, nossa amiga de São José dos Campos, a Nancy Lima, dando um bom dia também, um excelente domingo. João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco também. Os Azul Moura, tá lá em Natal, no Rio Grande do Norte também. Desejando um bom domingo. A Miriam Yui, bom dia, família Vivenciana. Um abençoado Teixeira, domingo. O Vicente Teixeira, bom dia, amigos. A Mariângela Pintos, mãe do Rodrigo. Dando um bom dia também, bom programa. O Leonardo Ribeiro, Leandro Ribeiro, bom dia, Vivencianos. Renato Pazim, bom dia a todos. Pronto para um domingo de bom aprendizado e descontração. Doutor Benedito Figueiredo, bom dia, amigos, apresentadores e amigos. Ouvintes, feliz domingo e bons aprendizados. A Neide Cristina, Catarina também, Souza. Neide, da AME. Catarina Souza, continua aí, Rodrigo. Antônio Bessa aqui mandando bom dia também. A Érica Leandro, lá de Jacareí, participando. A Joélia Vasconcelos, participando aqui, mandando bom dia. A Edson Andrade, Rodolfo Alexandrino, lá da AME também, né? A Regiane Mota, lá de Poa, Porto Alegre, né? Participando aqui do Rio Grande do Sul. Ela sempre participa aqui com a gente. A Vera Lúcia Batalha, que já esteve aqui, esteve com a gente nos últimos programas. A Alessandra Martins, a Malia Alexandrino, aqui a Cris Paiva também, que estiveram aí. Quero agradecer a Cris do Piero por ter me coberto na semana passada. Peguei Covid, não eu, mas a minha esposa, a sogra, meu sogro, todo mundo pegou Covid lá em casa, só eu que não. Ela disse que Covid agora só está dando em gente boa. Só gente boa. Antônio Baroto. Só espírito evoluído. O que Antônio só espírito teve, evoluído. Antônio teve, o Tião, todo. É. Mas agora passa em 3 dias, né? Uhum. 3 dias já passou. Ou passou pra todo mundo, né? O Dudinho do Bem lá, o Dinho e a Fia, né? A Paula Cristina Leal Abreu, o Eduardo Solano aqui participando, a Valéria Plezan, a galera mandou mensagem aqui no WhatsApp. Ah, lembrando, gente, então a gente tá com um WhatsApp novo, tá? O WhatsApp agora é o número fixo nosso, então 12-3921-3009, manda mensagem, adiciona a gente aí. A gente inclui vocês no grupo, quem mandar mensagem aqui pra gente também. Só mandar aí a mensagem que a gente vai comentando aqui. E a Valéria entrou no grupo e tinha dito aqui: obrigado, Jorge Rui. Vamos torcer para ser gravado o Evangelho, né? A reencarnação explica a nossa vida atual, tanto os desafios quanto os pontos positivos da nossa vida terrena. Além disso, somente o conhecimento que tivemos de vidas passadas explica os encontros de amor e amizade em nossas vidas. Onde é que você leu isso? Doutrina espírita é maravilhosa. Onde é que você leu isso? No WhatsApp. Ah, legal. No grupo da rádio aqui, ela mandou. Tá. Falou que adorou as camisetas nossas aqui. Também. E já tá para entrar 21 já. Já, tem que atualizar, né? Em janeiro já tem que atualizar para 21. Nesse livro aí, Caminhos, ele mostra o emaranhado, né, de vidas que nós nos relacionamos e uma vida precisa da outra. Então, mostra também por que uma pessoa passa por aquela situação, o que está acontecendo. Então, é bastante educativo também. Além de estar envolvido numa história gostosa, para você ir se envolvendo ali, ele é bastante instrutivo mesmo no sentido doutrinário. Tá? Legal. Aqui, continuando aqui, para a gente ir para o nosso comercial também, o Nil. A Valéria entrou aqui também, né? Dando um bom dia. Não sei se o Rodrigo. Falei da mensagem dela também. O Nil, bom dia, amigos do Vivência. Grande abraço a Mara. Então, a capa do livro mostra aí mais uma vez, o Rodrigo. Legal, a capa aí. Do livro é do tá Neil. O também. Link da Amazon, é. Será que... É. Tá, o link tá aqui já na descrição do, do YouTube. Tá? E, o Neil que fez a capa, sempre as capas que o Neil faz são muito bonitas, né? Ficou muito boa muito essa capa também. A capa é linda. É, entendeu? Ele colocou a moça de frente, né? Comigo, quando ele vai fazer capa, ele coloca eu de costa. Porque eu falo assim, é o melhor ângulo que eu tenho. Pra poder fazer, é mais bonito que eu tenho. Pra não estragar as vendas. É, exatamente. Falou, mas você colocou eu de costas. Ele falou, não, é para vender o livro. Para conseguir vender, se colocasse de frente. Para aumentar as vendas. E aí ele queria que a gente, o pessoal queria que fizesse um livro aqui do Vivência Espírita. Eu falei, então esconde todo o pessoal de lá, porque se vê, não sai, não vende um livro. Aí aqui entrou também o Marcos Ugai, dando um bom dia a todos. A Célia Bila, bom dia, aprendendo um pouco mais com esses conhecimentos que vocês trazem todo domingo. A Tina Neca, bom dia. O Bessa, ele colocou aqui, interessante. Segundo a física quântica, as realidades coexistem, enquanto o observador não optar por uma delas, Ao optar por uma, definimos o caminho, apagando as outras alternativas. Todas são programadas. Olha que legal. Isso. Então, aqui quer dizer, então, que tem um monte de planos. Você escolheu aquela, vai embora. Aí vai. Né? Depende da gente muito, né? Pensar direito. Acho que a gente não pensa direito. Só comentar aqui também que o Manuel Gouveia, de Fortaleza, Ceará, mandou mensagem aqui pra gente no WhatsApp. O Vicente Teixeira aqui. E também o João Paulo Gonçalves já entrou aqui no nosso WhatsApp. O Aécio também já adicionou. Então, adicione você também aí o nosso WhatsApp. Fala de novo, Rodrigo, pra pessoa. É o telefone fixo. Né, o telefone fixo, que é, geralmente o Tião está ali atendendo, 12-3921-3009. Agora é o WhatsApp também. Então é só você colocar esse telefone aí na sua lista e entrar no WhatsApp dele, tá bom? Fica mais fácil aí, porque aí o Rodrigo fica vendo ele ali, direto, sempre, né? E aí consegue. Às vezes as pessoas colocam as coisas no WhatsApp e a gente esquece. Só no final que a gente vai lembrar. Rosângela Costa entrou aqui. Bom dia, amigos. A Keila Freire, bom dia, um bom domingo abençoado. A Joélia Vasconcelos, dinheiro, posição de poder faz máscaras caírem e realmente evidencia quem é a pessoa. O Jamil Lima, o dinheiro só ajuda se você, com ele, ajudar ao teu próximo, certo? Eu também concordo, Jamil. É que a gente tem... o jeito de pensar é que muitas vezes confunde todo mundo, né? Acho que a pessoa tem dinheiro, ela tem que dividir com todo mundo. Não é isso, não. Ela tem que fazer algumas coisas que possam possibilitar o benefício para terceiros também, né? Participar de criar empresas. Por exemplo, se você pegar um dono de uma empresa, quem mais ajuda o dono de uma empresa? Quem mais ajuda? Ele que está ajudando um monte de funcionários. Ô, Mara, você chegou a ter quantas pessoas lá na sua empresa trabalhando? Nossa, indiretamente, acho que umas 100. Tá vendo? Indiretamente, umas 200. Então, então, grande. Exatamente. Então, a Mara foi dona de empresa, né? Ela era dona de escola, né? E, olha só, é isso que tem que fazer. Provavelmente, ela deve ter ganhado o dinheiro dela sendo dona de uma empresa. Mas, em compensação, ela ajudou muita gente também. Então é isso que a gente fala do dinheiro. Tem que saber aproveitar dessa benefício. É que geralmente fala assim, tem que fazer o bem, né? Uhum. Aí a pessoa fala, vou fazer o bem para mim. Não, é o bem para a maioria, né? Uhum. O bem para todos, né? Uhum. Aí sim, quando você faz o melhor para todos e não só para você. Porque fazer o bem só para a gente é uma forma egoísta. Ainda mais difícil é fazer uma empresa dar certo num país incerto. Exatamente. Né? Mas vamos entrar no meio. Grande desafio. A Regiane Mota entrou aqui também mais uma vez. Que Jesus abençoe sempre a Mara Brasil e todos aí presentes. O João Ramalho, bom dia. A Ronália Gonçalves, nossa irmã Ronália de Remanso, lá na Bahia, da minha terra. Bom dia, meus irmãos, vivencianos, paz e alegria no coração de cada um. Gratidão. Regiane, mais uma vez. Simone Dias aqui também, lá de Suzano, São Paulo. Você pulou a Regiane de novo. A Regiane também mandou parabéns, sempre Vivência Espírita e um feliz Natal, belo ano de 2025 e sempre continuando juntos para grandes aprendizados. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Manda um abraço lá para Porto Alegre. Essa semana eu vou estar lá. Vou estar lá no aeroporto lá que foi inundado, que a gente vai... A gente está colocando aquele aeroporto lá para operar de novo. Posso botar uma questão aqui? Pode. É assim, eu já vi muitos da nossa doutrina, né, dizer que a reencarnação é um determinismo. Eu penso que o determinismo seja o progresso, porque, por exemplo, Jesus não precisa mais reencarnar, né, gente? Uhum. Né? Então, ele continua progredindo mesmo na espiritualidade. Então, o determinismo é o progresso. Então, se a gente vem nessa vida e aí a gente não progride aquilo que foi planejado, a gente volta para o mesmo ponto, como se a gente estivesse repetindo de ano, né? Então, eu fiz o primeiro ano, repeti, volto primeiro ano. Então, é aquilo que do começo da nossa conversa, que o Jorge falou, poxa, mas ele volta a nascer no mesmo lugar, será que ele não tem uma condição melhor para evoluir em outro lugar? Mas acontece que ele falhou naquele ponto, aquele aprendizado não houve, então ele tem que repetir para fazer direito. Enquanto a gente não faz direito, a gente não passa de ano, a gente tem que ir para frente. E aí, no Caminhos, um dos primeiros capítulos, fala exatamente a Jade, que é a personagem, faz a mesma pergunta que o Jorge fez. Por quê? Aí, quem lê saberá o porquê. Legal. É, a Simone Dias entrou aqui também, dando um abraço. Ela é lá de Suzano, sua vizinha lá de Mogi também. Uhum. O Aécio está fazendo a pergunta, depois o Carlinhos faz. O Ari Rangel, bom dia, vivencianos. Um programa muito bom hoje também. Gosto muito das pesquisas do Dr. Ian Stevenson, que nós citamos aqui também, né, Ari? Que estudou mais de 200 casos de reencarnação, provadas e comprovadas. Não é a mesma crença. Olha só, o Rodrigo, coloca também isso aí, Dr. Ian Stevenson. Principalmente o livro lá, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é dele. Que é muito legal, né? É, inclusive... Tem um livro chamado Reencarnação dele também. Muitas Vidas, Muitos Mestres... Não sei, não. Eu acho que Muitas Vidas, Muitos Mestres não é do Ian Stevenson, não. É do Brian Weiss. É do Brian Weiss, que é muito legal. Ele tem o livro Xenoglosia também, que é muito bom. Sabe, muitas pessoas fazem regressão, né, para saber de vidas passadas. Eu cheguei a fazer regressão por hipnose, mas para me curar de uma doença. Uhum. E deu certo, legal. Funcionou. Uhum. Inclusive, eu relato isso no meu primeiro livro, uhum. As Muitas Vidas de Ela. Uhum. Eu relato exatamente essa experiência que eu passei, uhum. Né? Que foi a hipnose. Foi feito com um médico, com um propósito. Não foi para especular o que eu fui, se eu fui rei, rainha, qualquer coisa, nada disso. Foi mesmo para tirar um problema de saúde que eu tinha, e funcionou. Legal, Mara. Então, a gente só tem que pensar, quando a gente fala em terapias e vivências passadas, que a gente fala muito, a gente só fala no sentido também de não ser por curiosidade, ser por necessidade, né? E aí sim, tem muito. Inclusive, esse livro que eu estou citando, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Ian Stevenson, foi quando ele começou a trabalhar a terapia de vivências passadas, uhum. Né? Começaram a trabalhar mais nisso, né? É, porque uma coisa é você provar que existe outras vivências, né? Uhum. Como esses pesquisadores que nós colocamos. Outra é fazer terapia em cima disso. Uhum. Então, a Catarina, que é a paciente dele, e começou a dizer que estava cheio de gente ali, do lado dela, conversando, ele conseguiu mostrar 70 encarnações dela. 70. Foi muito tempo de tratamento. Aí que começou mesmo o trabalho. Eu fiz só 4. Eu voltei só 4, tá bom, chega. Eu voltei uma também quando eu fiz com a Bia. Voltei uma encarnação que foi o suficiente, que na realidade era para... No meu caso não era curiosidade, era necessidade de conseguir conversar com as pessoas, como sendo comunicador, né? De explicar direitinho como que acontece esses processos. Então, a gente, às vezes, precisa ter experiência para poder explicar melhor. O incrível é que, quando eu fiz essa regressão por hipnose, eu voltei nesta vida, até a minha infância, lembrando de coisas que eu já havia esquecido, vieram à minha mente naquele momento, e depois na segunda, terceira e quarta sessão que eu voltei em outras vidas. É, a primeira é a cognitiva que chama, né? Uhum. Que aí o pessoal consegue ver essa própria, até, vai até o útero, né? Uhum. É, José Carlos de Oliveira, um bom dia, meus amigos e irmãos. Deus abençoe mais este tema para aprendizado de muitos irmãos. A Irene, mais uma vez, a Irene falou a verdade sobre aquilo que a gente estava falando, né? A palavra certa é polêmica, né? Que nós colocamos, que ela tinha falado dúvida, nós colocamos polêmica. O assunto é polêmico. Obrigado, Jorge, pelas informações dos estudiosos sobre o assunto. Agradeço o Rodrigo e a Mara também. Dr. Benedito Figueiredo, no segundo concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano, o Rodrigo tinha lido já, a pedido de sua esposa Teodora, com a vida irregular, proibiu a preexistência da alma. Pessoal, olha só, Rodrigo, não esquece, nós estamos colocando o livro, coloca aí. É, Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Isso é ótimo. Fora de série. Né? É que aí bom. Tem todas as provas no livro dele sobre essas existências, né? É, sobre tudo isso, né? E onde é que, quais são os museus, onde é que estão guardadas as provas, todas essas coisas. É, o livro isso Cristianismo é e Espiritismo é um livro obrigatório, principalmente para todos os espíritas. É, Dr. Benedito Figueiredo, segundo concílio foi 553. O Aécio está fazendo mais uma pergunta, o Carlinho faz daqui a pouco. Zazul Moura, é, Constantino e Teodora, está falando aqui, concílio de Niceia. É, o Aécio é um livro, reencarnação. O Aécio está colocando aqui também, Reencarnação de Gabriel Delaine, fantástico. É. Hoje o pessoal está inspirado aqui hoje. A Mara não vai ter chance nem de dar dica no final, porque já estão falando todos os dias. É, o João Paulo Gonçalves, a Imperatriz Teodora, que reinou no ano de 527. Olha só que legal. Olha, história, história. Vivência espírita é história também, estudo. Iris, bom dia. A Tina Neca, bom dia, Tina Neca. Pessoal, me explica o seguinte: vivência espírita e programa Vivência Espírita. É a mesma coisa. Olha só, é, vivência espírita é o nosso, tipo assim, o vivência espírita é tudo, né? Vivência Espírita é tudo. O programa Vivência Espírita é um programa que tem dentro do Vivência Espírita. Da rádio. Vivência da rádio, Espírita. Né? Porque nós temos o programa Fé pela Razão, nós temos o programa da segunda-feira, né, Rodrigo? Prosa Criativa. Prosa Criativa. Então, nós temos o programa... 19 horas. É. E nós tínhamos o programa Seja Mais Feliz, que tinha aqui, que a Bia falou que quer voltar, e está aberto para outros programas também. E não seria só o Vivência Espírita, seria só o rádio. Tem também o site Vivência Espírita. Aí tem o estúdio Chico Xavier, que é esse estúdio que vocês estão vendo aqui. Tudo isso faz parte. É como se o Vivência Espírita fosse o guarda-chuva e os outros são tudo pinturados. Né? Uma coisa é a Rádio Vivência Espírita. A Rádio Vivência Espírita, ele tem programas, e um dos programas da rádio é o programa Vivência Espírita. Só que o programa Vivência Espírita nasceu antes da rádio. É verdade. Esse é o ponto. E o Vivência Espírita não é para ficar ensinando aqui espiritismo. É simplesmente mostrar uma série de coisas que as pessoas podem pode perguntar, porque a gente vê que é uma gama muito grande de conhecimento espírita. Se as pessoas quiserem conhecer realmente a doutrina espírita, procurem o centro espírita, né? E procurem as obras básicas para se esclarecerem. O objetivo do programa Espírita é não deixar o convidado falar isso. Tá ali quietinho. Tô brincando. O objetivo do programa Espírita era justamente para tirar as dúvidas, porque tinha pessoas... É, viu, Mara? Que sempre achava que o espiritismo era coisa de louco, coisa de doido. Verdade. E nós começamos a mostrar para eles que o espiritismo é lógico, é tranquilo e realmente as reencarnações, a doutrina espírita explica com muita tranquilidade, porque nós somos espíritos encarnados, usando um corpo. Nós não sabemos de onde viemos. Nem os nossos pais sabem de onde a gente vem. Então, nós precisamos respeitar, porque o que acontece? Dentro das nossas vidas, uma família, por exemplo, tem filhos que nascem de várias reencarnações. E alguns que são reencarnações evoluídas, tem outros que são atrasados ainda, né? Quer dizer, esse é justamente o segredo, a beleza da doutrina espírita. Exatamente. Quando um espírito reencarna no seio de uma família e ele não está no mesmo nível, né? A responsabilidade dessa família é encaminhar esse espírito. É a responsabilidade. Essa família veio com essa missão, com esse objetivo. Mas nem sempre a família tem a capacidade de orientá-los. Porque eu trabalhei muito tempo em favela, e ali nós vimos crianças que a gente falava, essa criança aqui vai sair logo da favela. A gente olhava para o outro e falava, isso aqui, coitado, ele vai ficar eternamente. E outro, até hoje a gente procura. Eternamente lá. Não, uma hora ele vai, porque a lei do progresso vai impulsionar, vai sair. O encarnado ou desencarnado? Não. Nessa não. Mas é que a gente tem uma visão muito de perto, né? A gente tem que se afastar para a gente entender o todo, né? Porque a gente não vive uma vida só, a gente vive milhares, centenas, enfim, sei lá quantas, né? Não, então, e a gente via lá na... Quantas crianças que nós vimos crescer ali no nosso meio, e depois, passado um tempo, eu saí de lá perguntando, cadê o fulano? Mataram. Cadê o fulano? Morreu. Cadê é o fulano? Muito triste, né? Quer dizer, então a gente vê que é complicado essa nossa vida. Nós precisamos saber lidar com isso, o ser humano. Isso traz muito medo para as pessoas, né? Então, as pessoas preferem, às vezes, uma religião que traga conforto para ela, falando assim, não, só vai ser essa vida aqui, tá tudo certo, ser bonzinho aqui, acabou, né? Porque o espiritismo traz muita responsabilidade para a gente. Sim. Né? A responsabilidade de ser feliz é só nossa, não é de religião, não é de ninguém, é só nossa, de cada um. E muitas vezes as pessoas procuram saídas na religião, sendo que, na verdade, a responsabilidade das saídas, de procurar a resolução dos nossos problemas, não adianta procurar em religião, tem que procurar dentro de si mesmo, na força que a gente tem, na vontade, principalmente na força de vontade. Inclusive, tem um capítulo aí que fala a força da vontade, que é muito importante você ter essa força de vontade, de mudar, de etc., né? Mas essa força de vontade também vem do espírito. Sim, porque o espírito evoluído, ele consegue sair de toda e qualquer coisa. E o espírito atrasado, ele permanece. Ele permanece e fica ali até que uma hora dá um insight, até que uma hora alguma coisa acontece, ele tem ele acorda e vai. Porque a lei do progresso não vai permitir, porque Deus, como Jesus disse, não vai deixar que nenhuma ovelha se perca. Sim. Nenhuma ovelha. Então, obviamente, algumas pessoas vão demorar mais para alcançar mundos felizes, para alcançar a espiritualidade superior, né? Porque nós somos destinados a isso. Nós temos o DNA divino em nós. Então, nós temos que burlar as nossas essas propriedades, esses talentos que Deus nos deu para progredir. Então, nós temos, como uma árvore flamboyant, por exemplo, se você pegar uma sementinha, dentro da sementinha tem todo as informações necessárias para ela se tornar uma grande árvore maravilhosa. Mas tem que colocar na terra, tem que regar, ela tem que crescer. E é isso que nós temos que fazer. Desenvolver os nossos talentos, as nossas possibilidades, o nosso DNA divino, né? E aí sim, alcançar mundos felizes, do qual nós estamos destinados. Deus teve um plano. Ele nos criou simples e ignorantes, mas fez um plano. Você vai ter eternidade, mas você vai ser perfeito. Então, quando Jesus veio à Terra e fez milagres, multiplicou peixes, multiplicou pão, curou, transformou. E por que, que ele fez tudo isso? Para dar um show para nós? Não foi. Ele veio aí mostrar como nós seremos. Era como nos ver no futuro. Então, no futuro, nós seremos como Jesus, né? Nós precisamos evoluir para isso. E por isso Jesus veio até aqui, para nos ajudar a entrar nesse caminho de evolução mais rápido. Mas o nosso futuro é sermos como de Jesus. É, ok. Para terminar aqui, Rodrigo, para a gente entrar no nosso comercial, a Tina tinha falado para explicar o nome do Vivência Espírita, porque olha só, ela ficou um tempão esperando o programa iniciar, no programa Vivência Espírita. Quando começou, percebeu que não era a gente. Porque tá cheio de Vivência Espírita por aí também, né? É verdade. Né? Tá cheio. Tem de gente aí plagiando, né? No Espiritismo, plagiar é uma... Exatamente, é. Constante. A Tina Neca também, lógico que fiquei procurando viver esse espírito que assisti sempre, claro. É, ainda bem, porque podia desistir, né? Falar, não falem, vou assistir mais, não. Só falem demais. Bem, falem mal, mas falem da gente, isso que é importante. A Célia também está falando do livro aqui, Só o Amor é Real, também do Brian Weiss, também fala de reencarnação. João Paulo, se você quer saber quem você foi no passado, analise o presente, com certeza melhor não foi. Quando eu falo assim, João, a nossa melhor encarnação é essa, é de agora. Essa, de agora, porque essa daqui é o somatório de todas as outras. É claro que tem gente que fala, meu Deus, se essa daqui for a melhor minha, imagina o resto. Como é que foi? Não, mas é isso mesmo. Jorge, à medida que nós vamos nos espiritualizando, inclusive dentro da doutrina espírita, nós começamos a perceber quem nós fomos, tá? Inclusive você começa até ter informações de reencarnações que você já teve através dos trabalhos que você faz mediúnico, através dos trabalhos que você faz para as pessoas. À medida que você vai crescendo, você vai tendo essas informações. É exatamente isso que o João Paulo está falando aqui. E não existe... É exatamente isso que ele está falando aqui. Justamente. É. A Nadir entrou aqui também, está dando um bom dia, queridos. Bom dia, Mara. Nadir Paulino está falando. Bom dia. João Paulo, mais uma vez. Há um grande exemplo do menino Davi, de 3 anos, com grandes conhecimentos em medicina. Eu já vi também esse menino. Eu já vi esse menino, é muito engraçadinho. Medicina? É. Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Só antes da gente ir pro comercial, tem a caravana lá pro Recanto de Luz, né? Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires. Vai ser dia 11 de janeiro, já estão divulgando já aqui. É, então, participem da caravana, né? Dia 11 de janeiro, tratamento de cura e cirurgia espiritual, quando retoma o trabalho. Não sei se já encerrou esse ano. Já. Então, retoma os trabalhos de cirurgia espiritual lá no Recanto de Luz e Mancheila. É, então, a caravana sai da AME, aqui de São José dos Campos, às 6 horas da manhã, no sábado, lá no dia 11 de janeiro, tá? Então, tá aí a divulgação, o valor por pessoa ali, para pagar os custos do ônibus, né? Organizado pela Conceição. Então, entra aí em contato com ela, telefone 12-99131-9946. Telefone 12-99131-9946 para fechar aí, participar da caravana aí dia 11 de janeiro, tratamento de curas. Lá com o nosso amigo médio Edson Barbosa. Isso, o Bessa entrou aqui e falou, vocês estão dando tanta dica que não vai sobrar nada para convidado da dica. Lá da hora da dica, né? Já vamos pular a hora da dica. A Irene também entrou aqui, Irene Maria do Nascimento, sua prima, Rodrigo. Está dando um bom dia, amigos, queridos, a todos. A Irene do Espírito Santo, minha prima. Não, a Irene do Espírito Santo. Ah, legal. Mandar um abraço lá pro Zé, pro Gustavo. Gustavo que tá ouvindo a gente, espero que o Zé já esteja bem, se recuperando. Então tá bom, vamos. A música que nós vamos colocar deixa eu ver o nome aqui que eu perdi, Reencarnação, com os compositores do Além. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Será igual ao Cristo. Não fica impune quem faz crime e injustiça. Reencarnará a fim de não ser mais hostil. E pagará até o último centil. Reencarnação com essa lei da vida, que apenas o amor, mas sem medida, nos conduz ao Criador. O que pode o amor? Ninguém jamais, em só uma existência, será igual ao Cristo. Consulte a sua consciência. Por isso Deus pôs em função no universo a lei da reencarnação. Com a grande lei também Deus impõe justiça. Não fica impune quem faz crime e injustiça. Reencarnará a fim de não ser mais hostil. Que pode o amor. Se nós estamos aqui entrevistando a nossa querida amiga Mara Brasil, que é palestrante, é médium, é escritora, tendo 4 livros publicados, e o último, ou mais recente, chama-se Caminhos. E o tema de hoje é os caminhos das reencarnações. Muito bom. Tem perguntas, né, Carlinhos? Quer já ir para as perguntas? O Aécio César tem uma pergunta. Aécio César de Sete Lagoas, Minas Gerais. Pois não. Como seria o processo reencarnatório e desencarnatório quanto à mudança de perispíritos? Quanto à mudança de perispírito? É. Bem, o perispírito, ele acompanha... nos acompanha após a morte. E ele é totalmente plástico. Então, o espírito, ele comanda essa aparência que o perispírito pode ter, né? A inteligência do espírito que comanda essa aparência. Então, numa próxima, quando ele desencarna, obviamente, ele vai ter a aparência da última encarnação, mas ele pode aparecer mais jovem, né, do que quando faleceu, se apresentar às pessoas mais jovens. Por exemplo, um espírito mais evoluído, como o de um pretinho velho, por exemplo, ele se apresenta como um pretinho velho, não necessariamente ele foi um escravo, ou ele se simpatiza com aquela causa, com aquela fraternidade. Então, ele se apresenta daquela forma. Tá? Então, é uma apresentação que o espírito pode ter. E, ao reencarnar, existe um planejamento, né, para que do seu reencarno, e o perispírito que vai ter é um molde para um novo corpo. Ele é um molde para um novo corpo, tendo todas aquelas características necessárias para o nosso aprendizado. Legal. Tá bom? Assim, a Mara... explicou muito bem, mas pode ser que o Aécio também esteja fazendo a pergunta no caso de ascensão, né? Porque, assim, quando ele fala mudança de perispírito, seria outro perispírito, né? Porque quando a gente ascende, quando a gente está... O que, que acontece no plano espiritual? Tem a ver com o planeta também, né? A gente volta para cá. Então, quando a gente volta para cá, é quando como a Mara falou, tem um restringimento, e você vai vir com a aparência depois daquela família que você vai nascer. De jeito, pode ser diferente do que você era, completamente diferente do que você era antes. Então, esse é o mesmo perispírito, ele só foi restringido, né? Ele só foi diminuído. Agora, mudança de perispírito que eu estou entendendo é outro perispírito. O outro perispírito a gente não sabe como que é, porque a gente não sabe como que é outro planeta. Então, porque quando a gente sai do planeta Terra e vai para outro... o perispírito é construído com os elementos físicos e químicos do outro planeta. Então, a gente não tem conhecimento de nada, como que é esse perispírito lá, que vai renascer em outro planeta, porque a gente não conhece outros. Inclusive, no meu livro, Das Sombras do Alvorecer, eu mostro um caso inteirinho de ascensão. Tudo que acontece antes, até o espírito ascender. Quando ascende, eu não sei mais nada. Quando ele sai dali, não sei mais nada. O Carlos Baccelli lançou o livro agora, Dr. Inácio Ferreira, O Espírito, mostrando a ascensão do Dr. Odilon Fernandes, que era o responsável pelo colégio lá no plano espiritual, né? Eu esqueci até o nome agora. Escola de Médios, uma coisa assim. É o Dr. Odilon Fernandes. Dr. Especialista em mediunidade. Não vai voltar mais para a Terra. Não volta mais. Ele ascendeu. Então, mostra a ascensão dele, mas não mostra como é que ele vai ser, como é que vai ser o perispírito, porque lá vai ser construído outro, porque esse perispírito dele não serve mais. Então volta para a condição primordial, só o espírito, chega no outro, que ele vai nascer lá no outro, é outro perispírito. Mas pode ser nesse sentido. Nessa questão, eu também gostaria de fazer uma reflexão. Quando Jesus veio reencarnar, encarnar, né, aqui na Terra, o perispírito dele já estava quase que totalmente sutilizado, porque conforme a ascensão vai acontecendo, o perispírito vai perdendo matéria, né, vai ficando cada vez mais sutil, até chegar a Deus, que é espírito puro. Então, para que Jesus pudesse encarnar aqui, ele teve que reconstituir um perispírito para ele, né, com os elementos aqui do nosso planeta Terra, e baixar a vibração dele. Foi mais ou menos colocar um sol dentro de uma garrafa, né, para que ele pudesse encarnar aqui. No meu entendimento, eu acho que esse foi o maior sacrifício, vamos dizer assim, que Jesus fez por nós, muito mais do que o da cruz. E uma coisa que eu acho interessante nisso que você está falando, porque aí você fala assim, mas isso é impossível perante todo o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita hoje. Né? Mas e isso é uma coisa que eu acho que vale para os espíritas, nós espíritas, né? Nós não dominamos todos os conhecimentos da reencarnação. Com certeza. Então, assim, a gente não pode restringir fronteiras de conhecimento, dizer o que é, o que não é possível. A gente não tem conhecimento. Se a gente não tem todo o conhecimento do mundo. E o próprio Allan Kardec disse, né, a doutrina espírita tem que evoluir com a ciência, né, conforme os tempos, né? Então, quando o Chico Xavier nos traz novas informações da reencarnação, no nosso lar e tudo mais, e aí aqueles ditos, porque o pessoal... né, fica incomodado comigo, agora já tenho até haters, né, olha só, já comigo aí, porque eu sou bem crítico, né, também, acho que a gente tem que criticar alguns movimentos que dita que tem que ser pureza doutrinária. Como pureza doutrinária se não temos ainda todos os conhecimentos, se a gente tem que estar aberto a novos conhecimentos que a doutrina vai trazer e a espiritualidade vai enviar. E próprio Chico Xavier nos disse uma vez, né, que falando do Benerji aí, que é hindu, né, os hinduístas estudam a reencarnação há 10 mil anos. Nós, espíritos, estamos estudando a reencarnação há 160 anos, 170 anos. E a gente, ou seja, a gente está engatinhando ainda em termos de reencarnação. Então, tem casos que o pessoal, que ele mesmo disse, tem um livro lá, esqueci, aquele terceiro olho, né, como é que é o nome da... Lobisang Rampa. Eu li isso aí quando eu era terceira menina. Visão. Terceira visão, Gautama. O Chico falou, olha, vide Lobisang Rampa, porque tem casos aí de encarnação que a gente não faz nem ideia. A falar que é impossível Jesus regressar. É que Jesus podia qualquer coisa, ele era o governador. Ele é o governador desse planeta. Ele conseguia curar outra pessoa sem a presença dela. As pessoas querem entender mais do que a nossa própria possibilidade. Por exemplo, o Jesus estava entre os apóstolos e Tiaguinho falou assim: mestre, fala-me de Deus. Jesus olhou para ele e falou assim: Tiaguinho, olha para mim. Eu sou o mais próximo de Deus que você pode entender. Porque a gente não entende Deus ainda, a gente não tem essa capacidade. E muita coisa a gente não entende, muita coisa. A gente não tem capacidade para entender um monte de coisa. Então está muito bom o caminho que nós estamos trilhando, só sabemos que a gente vai indo devagarinho. A gente só sabe que nada sabe, só sei que nada sei, né? Principalmente sobre reencarnação, né? Sobre o fio de prata, sobre a ligação do perispírito entre os corpos, né? Isso tudo que fala lá no livro Evolução dos Mundos, Mecanismo da Mediunidade, André Luiz. É tão no livro do Lobsang Rampa também fala do cordão de prata, porque no Oriente é muito difundida a vida espiritual, né? O budismo, o hinduísmo, todos eles acreditam em reencarnação e no espírito, enfim. É bem profundo também. Tem um caso que conta Lobsang Rampa, de um menino que ele de 3 anos que desencarnou, né, de um bebê, né, vamos assim, praticamente, e um rapaz, um jovem que caiu numa carroça lá na China e a espiritualidade pegou um espírito e trocou pelo do outro. Então, assim, isso pela doutrina espírita não, é... Não tem explicação, totalmente, né? É totalmente fora do senso comum espírita, vamos Porque dizer assim. Porque na doutrina espírita é baseada na razão, né? É fundamentada na razão. Então, tudo que eu posso explicar para você está dentro da doutrina. O que não dá para explicar, a gente... fica pesquisando. Mas o fio de prata é matéria. Sim. E matéria, qualquer matéria pode ser manipulada pela espiritualidade. Pode. Se o fio de prata é matéria, sutil, ela pode ser manipulada por Jesus. Com certeza. Então, assim, muita gente me critica isso também quando eu falo isso. Porque fala, pode. Não, mas aí fera a lei de Deus. Peraí. A gente entende de todas as leis de Deus? Também não. Ou seja, a gente tem que estar aberto ao conhecimento. Não definir dogmas e dizer assim, pronto. Jesus não pode reconectar um fio de prata e pronto. Será? Então, ele quiser, ele pode. Então, assim, eu sou muito criticado por isso, mas eu acho que tem leis de Deus, sim, mas a gente não conhece todas ainda. A gente tem que ir até o limite que a gente conhece. Exato, mas então, a gente não tem que se limitar. Acabou de falar agora, não dá para você saber... O que é Deus? Por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus e não quem é Deus. Já não tem parâmetro nenhum cerebral nem mental para saber como que é Deus. A gente não tem nem parâmetro mental para saber como somos nós, quem somos nós. Nós não sabemos como é que somos nós. Como é que é o nosso espírito? Ninguém sabe. Então, são coisas assim que não dá para discutir. Agora, não adianta nada se xingar ninguém e chegar falando, não, isso não existe, acabou e é o determinismo. Não. A gente tem que estar aberto para todos e aceitar ou não aceitar. Isso aí é outra coisa, né? Esse negócio de trocar pelo espírito, é uma coisa muito difícil para a gente entender. Muito difícil. Agora, você dizer que não é verdade, aí você seria o dono da verdade também. Então é melhor a gente ficar quieto e falar, não entendo nada disso, não quero falar sobre isso. Né? Não, é diferente. Aí a gente vai devagar, né? Vai começar a conversar um monte de coisa... E às vezes você acaba... Aí filosofia, né? Pela filosofia. E não tem problema, né? Aí tem que levar para o programa Fé e Razão, né? Não, e quem tem curiosidade de saber o sacrifício que Jesus fez, como disse a Mara, para encarnar aqui, é só ler o Sublime Peregrino de Rematiz, né? Nossa, que demorou 1000 anos para poder reduzir a energia espiritual que ele tinha para encarnar num corpo. E ele fugia para o deserto porque ele transpirava sangue, senão ele explodiria. Então ele para o deserto descarregava. É como colocar um sol dentro da garrafa. É muito difícil. Mas aí você vê, já é uma coisa assim, meio fora do comum também. É, porque ele era um espírito elevadíssimo, né? Ele era um modelo que nós devemos seguir. Mas nós ainda estamos muito longe de ser como ele. E compreender, né? E de compreendê-lo também. Mas só né? de imaginar o poder que nós podemos ter hoje dá até para ter medo, né? Porque nós somos ainda imperfeitos demais para entender a força do nosso... Mas Jesus falou que nós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós vamos chegar lá, pode ter certeza disso. Com esse sucesso, tem uma segunda pergunta. O merecimento e a fé de cada um de nós estariam restritos, na sua maior parte, ao determinismo divino como meta segura por Deus e não como escolha para o Espírito? Mas se você já entendeu a pergunta, já vale. Já. Só de ter entendido. Só de entender, já. Né? Bom, eu falei determinismo. Para começar, determinismo para mim é o único determinismo do universo é a lei do progresso. Né? São as leis divinas, são várias leis, né? Mas a lei do progresso é um determinismo, que todos nós estamos sujeitos. Os mundos progridem, nós, etc. Como é que era o resto da pergunta? Eu já nem lembro. Peraí. Lê de novo, todinho, porque até agora não. Até o agora merecimento não... e a fé de cada um de nós estariam restritos, na sua maior parte, ao determinismo divino como meta segura por Deus e não como escolha para o espírito? Outra coisa que eu também aí vou colocar é que nós temos livre-arbítrio. Deus nos deu isso, então nós escolhemos qualquer coisa. Agora, a nossa fé, o nosso trabalho, a nossa força de vontade em melhorar e etc., isso vai interferir nas nossas escolhas, né? E vai ser um determinismo para o nosso final, né? O nosso objetivo final. Talvez seja isso que ela quer falar. Como diz o Jorge, está difícil. Não, é assim mesmo. Pode ficar cegado que as perguntas dele são para derrubar a gente. Mas a gente tem que entender que, queira ou não queira, a lei do progresso está aí para a gente evoluir. Está aí. Então, pode demorar mais para uns, sim, porque o espírito é rebelde, não aceita, né? É orgulhoso, enfim. E quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai se lapidando, né? As nossas imperfeições, e a gente vai ascendendo devagarinho. E a gente tem eternidade, agora a pressa é só nossa. É porque, né, nós estamos vivendo num momento, e queira ou não queira, nós temos que seguir. Não dá para falar, não, eu não vou seguir o que está acontecendo no mundo. Não, não tem como ficar ali, né? É, que é o progresso, queira ou não queira, a gente está sentindo na pele, né? Embora a gente seja de uma maneira imperfeita, porque existe muita hipocrisia, muita mentira, muita enganação nesse nosso mundo, mas, infelizmente, é isso que nós temos, né? É verdade. E que temos que seguir. É, o Piero entrou aqui também, deu um bom dia para todos nós, um abraço. Oi, pessoal, quem puder pode dar um curtir para ajudar o algoritmo aqui nosso, né? É só colocar aí o positivo aí, pessoal. É, e por favor, divulgue também o programa, que ajuda bastante a gente. É, o Aécio está colocando mais uma pergunta aqui. Fala aí, Galinho. As perguntas dele, a pergunta do Aécio é... Ó, a pergunta do Aécio. Se morre para baixo através da reencarnação, ganhando matéria, e morre para cima, perdendo o perispírito. Segundo André Luiz, o corpo mental assumiu destino dos espíritos ou não? Quer, sim, que eu posso responder que sim, que o espírito é que toma as rédeas, né? De tudo, de descer não, porque não, a gente não regride, né? Mas de progredir, sim, as rédeas são do próprio espírito. Nós somos artífices de nossa própria angelitude. Então, se algum dia chegarmos a ser anjos, com certeza chegaremos, quem é a responsabilidade é só nossa, né? O mérito é só nosso. Então, sim, o espírito é o que pega as rédeas de tudo. Legal. E tem essa escala também, né? Um corpo mais elevado que constrói o outro. No caso, o nosso corpo físico é construído pelo perispírito. Sim. Ele é molde do perispírito. É molde, né? Então, o que que acontece? Se a gente voltar, a gente vai ver corpo mental, vai ver espírito, vai ver até outros corpos que aí o pessoal fala que existe aí, que a gente nem sabe direito como é que é. É, tem uma sequência. O que a gente entende bem, assim, bem não, o que a gente entende mais razoavelmente é essa, sim, não é essa morte do perispírito quando ele desce. Porque, na realidade, quando ele desce, quando a gente reencarna, você não está perdendo o espiritismo totalmente. Então, ele não morre. Ele é plasmável, né? Ele é transformável, porque o perispírito, ele é transformável e perecível. Então, ele pode se transformar e pode morrer. É o que está escrito lá, segundo André Luiz. Se ele é transformável, a gente pode mudar ele. Se ele é perecível, ele pode morrer, né? É isso que eu entendo. Então, quando você acende, ele morre. Aí pode ser o corpo mental, pode ser o espírito, pode ser o que for, que vai construir outro perispírito no lugar que chegar, baseado nos elementos físicos e químicos daquele outro local. Agora, quando a gente reencarna, não. Quando a gente reencarna, é o próprio perispírito que foi restringido. Então, ele não pereceu. Ele continua, só foi restringido, só diminuiu. Vai sobrar uma parte dele lá que vai ser absorvido pelo ambiente também do plano espiritual que ele está vivendo. Tem um livro muito legal também, reencarnação no mundo espiritual do Carlos Baccelli, que ele explica muito bem isso, baseado em André Luiz também, né? É, uma coisa é reencarnar no planeta Terra, né? E outra coisa é ascender a outros mundos. É, exatamente. Então, e aí em outros mundos fica difícil também a gente... Não, a gente não chega, não. Até não agora sabe. Ninguém conseguiu mostrar ainda para nós. É, não, a gente não sabe. Mas uma coisa eu sei, que quem comanda é o que a gente chama de espírito, né? Individual, ele que comanda tudo, né? Uhum. Agora, se você vai chamar que ele vai ter corpo mental, ou etc, não sei, aí você pode chamar do que você quiser, né? Porque... o Fernando tinha falado aqui, dando um bom dia, falaram que estava meio... Eu estou vendo isso aqui. O José Arcângelo está dando um bom dia. Né? Tá dando dois. Ele está dizendo também, o mistério não existe para ser explicado e entendido, mas para ser integrado e vivido. Daí a necessidade de entrega, ablação e absoluta confiança no Pai. Mais uma vez ele está falando aqui, o peixe não precisa entender a água, como os humanos não precisam entender o ar. Simplesmente se faz necessário interagir-se na água e no ar. O nosso processo se faz na integração como todo. É... existe e a gente vive, né? A gente respira já, no caso que a nossa respiração, por exemplo, é automática. Ninguém ensina ninguém a respirar, ele já nasce respirando. Então você faz parte disso. Agora é bom a gente entender por quê. Eu penso assim também. Acho que é bom a gente entender. Vamos pedir paciência, explicar para a gente por que que precisa disso, como é que respira, como é que é, mas segundo a doutrina espírita, os instintos, né, os mecanismos automáticos do nosso corpo foram aprendidos em outros reinos. Claro, né? A gente vem evoluindo. Então a gente sabe, a gente não vai racionalizar agora, porque já é uma coisa que já não importa mais, né? O que interessa é seguir adiante, é viver. Mas a gente aprendeu tudo isso. E Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros. E Kardec veio e disse: instruí-vos para entender o amai-vos. Então, é importante a gente se instruir, porque é importante entender o porquê de tudo. E a gente, quando entende, ama com mais facilidade, né? Compreende, né? Porque a gente precisa de muita compreensão. É isso aí. É legal. Rodrigo, vamos para o Momento Chico Avale? Vamos sim. Vamos para o intervalo primeiro. Faz o intervalo e a gente vai para o Momento Chico. Volta com o Momento Chico Avale. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no Momento Gigavale, o tema de hoje aqui é Ando Devagar Porque Já Tive Pressa. Nós vamos ouvir, depois a Mara comenta pra gente, por favor. Tive pressa. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares. Pressa do ter, do parecer. Mas hoje ando a passo lento, pois já entendo que a vida é uma busca de si mesmo, do ser. Ser melhor, ser amável, ser amigo, ser sensível, ser compassivo, ser caridoso. Hoje compreendo que é preciso paz para poder sorrir, pois o sorriso verdadeiro vem da paz, a paz de consciência de quem segue o caminho do bem a todo custo. Entendo também que as chuvas são bem-vindas e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. A dor nos esculpe a alma quando bem entendida, quando bem absorvida nos passos diários da lida. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa do sucesso a qualquer custo. Pressa de ser popular, de ser o primeiro, de agradar a todos. Mas hoje ando tranquilo, percebendo mais as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs,

E essa música é linda, do começo ao fim. Eu posso dizer que eu estou passando por essa experiência, né, de andar devagar, porque já tive pressa, né? Todas nós vamos envelhecendo, né? E aí a gente tem que andar devagar. Parece que o nosso Criador já faz de propósito. Mas não é fácil, não, viu? Andar devagar. Eu sei. Eu vivencio isso também. Vamos encerrar? Vamos encerrar no momento de Gigavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com oferecimento de WS e Festas e Embalagens, né? A gente está no momento dos aniversariantes da semana. Hoje nós teremos aquele almoço com a Elsa Saito, que ela está fazendo aniversário, viu, Jorge? Ela teve a capacidade de convidar todo mundo para ir almoçar junto com ela, tá? Então, saindo daqui, nós vamos para lá. Fica aqui o exemplo. Uhum. Então, hoje a Elza está fazendo aniversário. No dia 18, a Gisela Pereira está fazendo aniversário. E no dia 20, a Tilinha, a Maria Otília Cunha, que é a nossa querida Tilinha, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Quem está fazendo aniversário também é a Tina Neca, né? Nossa ouvinte, que ligou várias vezes, entrou em contato várias vezes com a gente. E dia 22, domingo que vem, quem faz aniversário é o Forcato, né? Nosso amigo Forcato faz aniversário dia 22, e também o Everaldo. Os dois fazem aniversário no mesmo dia? Não sabia, não. O Everaldo está aqui em São José, viu? Legal, ele faz aniversário, tem que aparecer aqui, da outra vez que ele veio, ele não apareceu. Eu já convidei, mas ele arruma um monte de desculpa para não vir, viu? Uhum. Mas tudo bem. E eu tenho um aniversário especial hoje, Jorge. 100 anos, hein? Hoje a minha mãe, Maria Aparecida Gomes Pereira, está fazendo 100 anos. Poxa vida, carinho, que legal. Ela está fazendo aniversário hoje. Hoje, dia 15 de dezembro. Vamos colocar aqui também no nosso calendário, para a gente não esquecer e continuar comemorando, né? Com certeza. Ela está bem? De saúde tá, mas a cabecinha já tá meio mais pro outro lado do que pra cá. Mas 100 anos, né? Também é uma... Ontem apareceu na televisão um senhor de 104 anos, corintiano fanático. Corinthians nem existia, ele já era corintiano. Legal isso, né? É igual o Rui, né? Igual o Jacó tem 110 anos, o Rui que não durou. Eu fui no velório, o homem tinha 97 anos, fui no velório, né? Aí cheguei lá no velório, aí ele era pai de um amigo conhecido, um amigo meu, mas não sabia que direito a família, como é que era. Aí cheguei lá, ele apresentou mais dois tios pra mim, né? Um tinha 103 e outro tinha 100. Aí eu cheguei pro de 100, cumprimentei a Deus, pesmo, tudo e tal. Aí quando cheguei no de 103, aí falei, nossa, meu sentimento, seu irmão mais novo faleceu, né? Ele falou, desde criança a gente achava que ele não ia vingar mesmo. Desde criança. Vamos lá, Rodrigo. Você tem que encerrar alguma coisa? Não, é outra coisa. Pede pra Mara dar uma dica aí. Dica? Peraí, Mara. Antes daí pra tem dica, que... a gente não. Eu acabei não sorteando aqui também o livro por conta dos problemas técnicos. Pode deixar que a gente pra teve. Semana que vem. Te deixa pra semana que vem, então. Mara, deixa aqui, a gente sorteia semana então que vem. Então a gente vai pras dicas. Vamos lembrando que a Mara estará conosco sexta-feira lá na AME, né? Falando sobre o livro, conversando um pouquinho com a gente. Na sexta-feira, 7h30 da noite, ela estará lá. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosques Eucalipto. Então todos estão convidados para ir lá, conhecer a Mara, né? Eu e o Carlinhos estaremos lá, porque a gente trabalha lá também, né? E vocês podem comparecer lá. É no dia de trabalho normal, tem passe e tudo. E a Mara vai conversar conosco lá sobre o livro, mais um pouquinho. E aí estará, o livro ela tem, leva os livros também para quem desejar adquirir, é lá. Custa quanto mesmo? R$40, né? R$40, então vocês estão convidados para ir lá com a gente. Quem quiser adquirir o livro, dá um pulinho lá. Mas tem também no Amazon, né? em forma digital aí, o livro. É, lembrando mais uma vez, antes da gente esquecer, que dia 24 nós faremos nosso Evangelho de Natal aqui em São José dos Campos, lá na AME. Nosso Evangelho de Natal, na AME, palestrante será o nosso irmão Mário Vinhas, falando sobre Maria e Jesus. Esse é o tema, com músicas, né? Com bate-papo, com depoimentos, com algumas coisas assim, vai ser das 7 às 9 da noite, mais ou menos. Rodrigo, o que é agora legal. A dica? Deixar uma dica aí pra gente, de um livro ou de uma série. Nossa, você já falando tantas dicas aqui hoje. Ou de uma série, ou de um filme, ou que você gostaria de... Dica é o meu livro, ó, gente. Isso. É ótimo. Isso mesmo. Tá. Muito bem. Caminhos. Caminhos, de maravilhoso. O mais recente livro da Mara. Né? Legal. E já tá o link aqui na descrição, tá? Do YouTube. E a gente vai agora lá para a imagem aí, a imagem criada pela inteligência artificial. Vocês estão vendo aí, a gente vai colocar no nosso Instagram para vocês terem acesso também. Acesse aí o nosso Instagram e já joga agora em um instante. Então a imagem criada, vou colocar aqui o Instagram do Vivência. Depois vocês entram aí e curtem a imagem que a gente vai colocar, né? Acho que foi a gente falou reencarnação, é evolução, caminhos, né? Caminhos. É um caminho aí. Caminhos. Tomara que os nossos caminhos sejam todos assim, floridos. É. E sem patamares, né? Só com escadinha. Sem estagnação aí, parando. Exatamente. Né? E que se tiver patamar, que seja curto, né? Mas é isso aí, muito, muito legal, vou colocar aqui para vocês. Então, estamos chegando no final. É, Jorge, vamos para... Tem mais alguma coisa, não? Não. Então a gente vai agradecendo a todos. Mara, você faz a prece para a gente, encerramento, depois? Com certeza. Tá. É, vamos encerrando aqui, agradecendo a participação. Fizemos o possível para ler o nome de todo mundo, para passar as informações de todo mundo. Se ficou alguma para trás aí, vocês nos perdoem, que às vezes a pessoa coloca no Facebook, às vezes coloca no WhatsApp e a gente não percebe. Ah, faltou a enquete, depois eu falo, né? Aqui também. Isso, quando chegar na sua vez você fala sobre a enquete. É, agradecendo a participação de todos vocês, então, muito obrigado. O programa foi muito legal. Bate-papo descontraído aqui com a Mara. Comprem o livro dela, que é muito bacana sempre, né? Já é o quarto livro da Mara e todos os outros foram muito legais, assim, muito elucidativos e também em momentos de lazer para ler bem descontraído, a leitura bem tranquila. Vamos lendo aqui a mensagem do dia 15. De dezembro, do livro Palavras de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, que diz a mensagem, somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é a verdadeira e eterna. Emmanuel, capítulo 32, Destino. Rui, quem nós teremos na próxima semana? Nós teremos aqui o nosso querido amigo Ari Rangel, falando sobre as belezas do nascimento de Jesus. Muito bem, estou com saudade dele já, né? Muita saudade dele aqui com a gente. É, a última vez que o Ari, ele não falou quase nada, porque tinha outra pessoa aqui junto, não era? A última vez que o Ari fez... Foi. Não lembro quem que era. Foi um programa aqui que caiu o Ari falando. Qual que é o tema que o Ari vai falar no próximo programa? É as belezas do nascimento de Jesus. Uhum. Bacana. Não percam, hein, pessoal? É, eu quero ver se eu falo para o Ari, para ele falar sobre o Evangelho de Lucas, que é o mais bonito, né? Uhum. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito bacana, onde... Glória, tem aquela frase, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, que eu acho uma das coisas mais lindas, e também a anunciação, né? O de Mateus já é mais terrível, né? Muita morte, muita perseguição, e o de Lucas, é uma vez a Marina Fé está dizendo para a gente, por que o Evangelho de Lucas é o mais bonito? É porque foi ditado por Maria, para Lucas, né, que era o médico que foi justamente companheiro de Maria nos últimos instantes da de Jesus. Conviveu com o Paulo de Tarso também, né? Hein? E conviveu com o Paulo de Tarso. Principalmente Paulo de Tarso, né? O que é? Lucas conviveu. Conviveu com o Paulo de Tarso, sim, né? Contemporâneo, sim, né? De contemporâneo. O companheiro de Maria mesmo foi João, né? Bom, o companheiro de Maria mesmo foi João, né? Sim, mas ela passou agora, para Lucas. As informações do Evangelho de Lucas foi baseado nas informações Paulo de Maria. Agora, tenho certeza, né, que o Ari vai trazer é muito bem embasado e o que ele vai falar vai ser muito legal aqui, com certeza. Ia perguntar mais alguma coisa? Não. Rodrigo? Vou agradecendo aqui também a todos os ouvintes, né? Obrigado pela paciência também com a gente, e também por ter participado aqui conosco aqui na enquete, né? Então, até comentar aqui o resultado da enquete. A gente teve aqui, foram 101 votos, né? E 64 disseram que sim, que já sentiu que possui lembranças de vidas passadas, e 36% falaram que não, não tem lembranças de vidas passadas, né? Então eu vou encerrar a enquete aqui, depois a gente pede também para a Mara comentar, né, se você já sentiu lembranças de vidas passadas. Aqui no WhatsApp a gente também colocou, né, e 8 pessoas aqui falaram que sim, e 2 que não, que não sentiu lembranças também. Então entre no nosso WhatsApp, lembrando agora que a gente está com um número novo do WhatsApp, é o mesmo número aqui do telefone fixo, é só adicionar aí, telefone 12-3921-3009, e adicionar aqui o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem, a gente não responde durante a semana, a gente responde só durante o programa ao vivo, tá bom? Que é das 8 às 10, né? Teoricamente, né? E também durante os outros programas, pode ser que os outros programas utilizem também esse número como WhatsApp. A gente deixou aqui disponível para os programas, que é o Prosa Criativa de segunda-feira, né? E o Fé e Razão de quinta-feira também, né? Então a gente agradece aí a participação de todos vocês e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos? Só antes do Carlinhos, só falar que a Mônica entrou aqui, Mônica Fonseca, está dizendo, dando bom domingo, vivenciando essa semana, me diverti e me instruí muito com os contos e causas do Jorge Reis. Recomendo para essa época de Natal e reflexões de fim de ano. Obrigado, viu, Mônica? E ela está aqui no Brasil, porque ela estava nos ouvindo da Tailândia, viu? Uhum. E ela esteve com a gente lá no jantar lá da farmácia comunitária, participou da nossa mesa, foi uma alegria tremenda a participação da Mônica junto com a gente. Legal, um abraço, Mônica. A Elza entrou aqui também para falar do almoço, falou que todos estão convidados, quem conhece ela pode ir lá, ela está falando. Vai fechar a rua, né? Bota fechar. Uhum. Fala para Elza que eu não comi nem um biscoito, nem um pãozinho para almoçar. Para almoçar, Elza, aí na sua casa. A Joélia Vasconcelos também, excelente semana. A Tina Neca, mais uma vez. A convidada de hoje é maravilhosa. Que legal, não podia deixar de falar isso, né, Mara? Irene também, agradecendo. A Neide, que não tinha entrado aqui. Um ótimo domingo a todos, muito esclarecedor o programa. Você viu como foi legal entrar? A Mônica falou que faz aniversário dia 23, né, do 12. Anotem aí. Então, na semana que vem a gente fala, viu, Mônica? 23 do 12. A Dodora Kawab, minha prima lá de Juazeiro da Bahia também, está dizendo aqui que teve lembrança de vida passada. Então pode acrescentar mais 1% aí nesse negócio. Carlinhos. Gente, vamos assistir a Mara Brasil lá na AME sexta-feira. E compre o livro de presente de Natal, né, Mara? Pra uma dar boa de pedida, né? Um presente legal. Pois é. Agradecemos a sua presença. Eu que maravilhoso agradeço. Bate-papo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, família vivenciana, por mais uma vez compartilhar conosco desses conhecimentos maravilhosos do Evangelho de Jesus, que nos traz sempre a oportunidade de entender um pouco mais da nossa caminhada e a responsabilidade que temos na evolução. Desejamos a todos um maravilhoso domingo em família, com o seu macarrão com frango ou com o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que é a base da sociedade. Deus abençoe, fique na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Mara, suas conclusões finais e a prece para a gente, por favor. Eu me sinto agraciada por estar aqui. Foi uma grande oportunidade, e não só um momento de reflexão, foi também um momento descontraído, gostoso, que a gente passou. Então, eu acredito que os ouvintes também tenham sentido o mesmo que eu senti, e acho que acrescentou muito no saber de todos nós essa manhã de domingo. Pode fazer a prece? Pode. Já? Pode. Então, vamos agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Celestial, a toda a espiritualidade que nos conduziu até hoje, até aqui, que nos colocou em pé para um novo dia, não um dia penoso, mas um dia de glória, onde nós possamos sentir a alegria de viver, sentir a paz interior. E além dos agradecimentos a toda a espiritualidade, eu gostaria de desejar, nesse final de ano, com as proximidades do Natal, que a festa de Natal seja uma festa interior de cada um de nós, que nós possamos nos perdoar pelos erros do passado, pelos nossos equívocos, e que nos dê uma chance nova, e que nós enchemos nosso coração de esperança em dias melhores, e para seguirmos em frente no nosso, vivenciando as experiências importantes, e sempre acreditando que nós não estamos sozinhos, que nós temos sempre muita proteção, carinho de nosso Pai Celestial e de todos os amigos espirituais que nos rodeiam, e que nesse Natal seja de paz, porque, como diz a Milsáter, é preciso paz para poder sorrir. Paz a todos, que Jesus nos abençoe imensamente, que assim seja. Graças a Deus. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar.